Esses dias o Senhor tem falado muito ao nosso coração sobre esse assunto. Está chegando um tempo em que nós precisamos entender uma sã doutrina. Uma doutrina que não vai apenas nos ensinar o que devemos ou o que não devemos fazer, mas a doutrina do Espírito, que vai nos ensinar a andar segundo a sua vontade. Compreende isso? Estamos vivendo talvez a geração mais complexa de todas as gerações que já passaram pela Terra. Talvez nós vamos. Eu trabalho com tratamento de dependência química já há 10 anos. E eu tenho uma média de 100 homens internados que vivem com a gente todos os dias. Trabalho com presídios e com essas pessoas que mergulham no uso de drogas, né, das substâncias psicoativas. Só que muitas vezes nós pensamos que aquele que é marginalizado, aquele que está usando drogas, são as pessoas que estão com transtornos. Mas toda a sociedade hoje tem sofrido com vários tipos de compulsões e transtornos. E muitos de nós sofremos assim, até mesmo de um tipo de atormentação e excesso de pensamento, de informação que hoje a mídia, a sociedade, ela bombardeia todos os dias a nossa mente, que rouba da gente a oportunidade de ouvir o Espírito, rouba da gente a oportunidade de viver aqui na terra como se vive no céu, rouba da gente a audição, a capacidade de ouvir. Eu confesso que para mim isso não é uma coisa fácil. Devido ao excesso de coisa que fazemos hoje, as nossas correrias, as obrigações, os estudos, nada. Nada no sistema coopera para a voz de Deus, nada. Mais do que nunca nós precisamos de uma doutrina, não uma doutrina de uso e costumes, de o que nós podemos ou o que nós não podemos fazer. A Bíblia fala sobre uma doutrina de Cristo que vai ser para a mente e a doutrina do Espírito que vai ser para o coração. Existe uma doutrina para a sua mente e existe uma doutrina para o seu coração. Lá em Jeremias 31 ele vai falar assim: no seu coração e na sua mente eu vou escrever a minha lei. Existe uma lei para o coração e uma lei para a mente. Quando você pega em hebraico a palavra mente, lá significa lugar de desejo. É o lugar onde os seus desejos são desenvolvidos, onde existe uma doutrina para educar as suas compulsões, os seus desejos, o excesso que muitas vezes nos leva ao pecado, nos leva às obras da carne. Mas existe uma lei que ela é imprimida no nosso coração, que coração significa lugar de registro, é um lugar onde Deus está escrevendo a vontade dele, é onde ele está desenhando no seu coração aquilo que ele quer que você pense e faça. Existe uma doutrina. E muitas vezes perguntaram para Jesus: Jesus, por que que você jejua e os seus discípulos não jejuam? Ele falou assim: porque o noivo está na festa e ninguém vai sentir falta dele. Mas quando ele for embora, então será necessário jejuar. Se eu estou no meio de uma festa, querido, tudo bem? Se eu estou no meio de uma. Vamos supor que nós estamos no meio de um. Bem num ambiente bem barulhento, né? Vamos supor que nós estamos numa festa bem barulhenta mesmo, o som está alto, né? Eu viro para o meu irmão e falo assim: querido, o seu carro está sendo roubado lá fora e você está dançando, né? Se divertindo com seus amigos, né? E o cara, uma pessoa olha para mim e fala comigo assim: legal, cara, também te amo, cara. Não, cara. Seu carro está sendo roubado lá fora. Ah, cara, que dança interessante essa sua, cara. Né? Uma informação importante que aquela pessoa está querendo te dar e você não está ouvindo porque existe um som mais alto ainda na sua mente. Existe um som ainda mais alto. Existe um barulho muito alto na sua mente. E muitas vezes as pessoas pensam que Deus não está falando, né? Ele fala o tempo todo, ele é um tagarela. Fala demais, Jesus, cara. Deus, Espírito Santo, está todo mundo falando, a Trindade fala o tempo todo. Eles conversam, bate papo o dia inteiro, fala com as pessoas o dia inteiro, cara. E mais ainda, ele trabalha o dia inteiro. As pessoas falam, cara, eu trabalho muito, eu tenho muito, eu faço muito trabalho em comunidades. Acabei de chegar do Amazonas anteontem, levei uma equipe de 60 missionários, alunos meus, para poder fazer um trabalho com as comunidades ribeirinhas, fazer um trabalho bem legal lá. Enfim, eu estou o tempo todo fazendo um monte de coisa. Até a hora que a pessoa falou comigo, Cacá, você é meio ativista, cara. Eu falei, você sabe o que é ativismo? Ativismo é você fazer uma coisa que você não sabe o que está fazendo. É que você está fazendo uma coisa que você tem que fazer. Agora, quando você vê o que o pai está fazendo, você vai ver que você está parado. Porque a Bíblia fala que ele trabalha até agora. Ele não para de trabalhar um minuto. É difícil acompanhar. Eu tenho essa mania mesmo, viu? Isso é normal. Eu fico com o microfone assim, vou falando. Então, queridos, assim, existe um momento, nós estamos chegando a um momento que vai separar dois grupos de pessoas, até mesmo dentro da igreja. Os religiosos, aqueles que sabem o que pode e o que não pode fazer, e aqueles que ouvem a voz do Espírito. Jesus, ele fala uma coisa, eu toco flauta e vocês não me ouvem. Vocês não estão dançando, eu toco lamento e vocês não choram. A quem eu vou comparar esta geração? É interessante que a palavra geração em hebraico é a palavra totov, que significa uma marca no passado que perpetua no presente, que abre uma porta para o futuro. Olha o que significa essa palavra aqui, que palavra grande. Geração significa uma marca no passado, foi realizado algo no passado, um marco. Cristo é esse marco. A cruz foi esse lugar onde ele marcou, onde ele colocou, estabeleceu o padrão de amor, ele estabeleceu o padrão de ouvir a Deus, ele estabeleceu o padrão de obediência, até que ele fala em João 15, ele fala assim, vós sois meus amigos. Quem é que sente amigo de Jesus? Amém? Mas deixa eu terminar para vocês aqui. Ele fala assim, vós sois meus amigos, se fizeres o que eu vos mando. Muitas vezes nós pensamos que ser amigo de Jesus é só aceitar Jesus. Eu não acredito nisso. Eu acho que ser amigo dele envolve fazer a vontade dele. Ele fala assim, ele fala para os seus discípulos, depois de 3 anos de Pedro andando com ele, ele fala assim, eu não chamo você agora mais de servo, não. Poxa, até agora eu era um servo para você. É, agora eu vos chamo de amigo, porque tudo que eu vos tenho falado, vocês têm feito. Tipo assim, vocês agora entraram no que eu estou fazendo, vocês sabem que e eu posso compartilhar com vocês o que o Pai está fazendo. Eu vou compartilhar o coração do Pai com vocês. Existe um lugar que nós precisamos entrar. Existe um lugar que nós precisamos nos movimentar nesses dias, querido. Nós estamos vivendo a geração mais hedonista, dada ao prazer que já houve na história da igreja. Nunca houve tantas substâncias, nunca houve tanto iPhone, computador, informações, internet, filmes, nunca houve músicas, nunca houve tanto acesso à informação, ao desejo, ao prazer, através de um toque. Os homens não precisam mais adulterar, precisam sair de casa para poder adulterar. Eles podem adulterar na sua casa mesmo, com o seu computador, através da pornografia. As mulheres também estão perdendo cada vez mais os seus limites. A Bíblia fala sobre a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Você sabe o que significa a palavra concupiscência? O significado original dela, todo desejo que é fora da lei. É tudo que você quer e deseja fora daquilo que Deus estabeleceu como algo natural, algo que Ele proporcionou para você. A nossa geração é uma geração que tem dificuldade de ouvir a voz de Deus por causa do barulho que nós estamos o tempo todo envolvidos. É tão difícil para um jovem hoje parar e ouvir e obedecer. É tão complexo, existem tantas opiniões, tantas filosofias, tantos pensamentos que convergem ou divergem da vontade de Deus. Mas só tem uma coisa que vai salvar a geração, se os ouvidos dela abrir e ela ouvir diretamente o Pai, então nada vai confundir ela. Teve uma geração que viveu 400 anos dentro do Egito, não ouvia mais Deus. Ouvia falar de um Deus de Abraão, ouvia falar de um Deus de Isaac e de Jacó, mas não tinha mais acesso a esse Deus, não tinha mais acesso. É interessante que Deus levanta um homem, chamado Moisés, e Deus leva esse homem para o deserto e trabalha nesse homem em todos os aspectos, assim, de ouvir a voz de Deus. Deus, ele começa a trabalhar em Moisés, assim, através da inconformidade. Moisés era um homem conformado. Eu gosto de pessoas inconformadas. Esses dias eu fui de uma forma bem amigável e prazerosa, eu fui para as ruas daquele manifesto que teve aqui com 100 mil pessoas, que foi até o Mineirão. Teve 50 vândalos e 100 mil pessoas protestando, cada um sentimento de justiça. Mas eu fiquei feliz em ver pessoas na rua. Eu pensei que essa geração do Facebook, da internet, não ia sair de trás do computador, não. Eu fiquei felizão, cara, quando vi o pessoal indo para a rua com faixas e falando assim, eu estou indignado com alguma coisa. Não me pergunta o que é, não. Eu só sei que eu estou indignado. Eu acho meio legal isso, cara. Eu acho muito legal isso. Eu acho, tipo assim, tinha umas pessoas na rua assim, aí perguntava, por que você está aqui? Não sei. Tem alguma coisa errada, cara. Tem alguma coisa errada. E eu gosto disso. Eu gosto do cara que nem ele sabe o que está fazendo, mas ele sabe que tem alguma coisa errada. Ele é aquele sangue de barata que está ali. Né? Max Weber fala que o povo evangélico é o povo mais, assim, adepto ao capitalismo. É um povo mais assim. Tem aquele cachorrinho atrás do carro que fica assim, ó. É o povo evangélico, é tipo assim. E eu não acho que nós devemos ser assim. A Bíblia fala que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas transformar. Existe uma indignação, existe... Moisés, quando ele viu um homem batendo no israelita, ele foi tão indignado que ele matou, ele fez uma besteira, ele matou o cara porque ele não se conformava em ver um povo escravizado e oprimido daquela forma. Deus falou assim, ah, esse cara aí matou, mas ele é inconformado. Entende o que eu estou querendo falar? Eu estava ensinando para as pessoas esses dias, muitas pessoas falaram assim, ah, para cá, mas, cara, Jesus, quando ele entrou, ele desceu do monte e ele entrou em Jerusalém, sentado no jumentinho, as pessoas foram para as ruas, e a Bíblia fala que as pessoas reconheciam os milagres que ele tinha feito. As pessoas, sabe, você acha que as pessoas tinham uma noção do evangelho, do reino de Deus que seria pregado? Você acha que as pessoas tinham uma noção que ali Jesus estava vindo o rei que representaria o reino espiritual, o reino que vem do céu? Será que as pessoas que estavam ali cantando Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, você acha que aquelas pessoas sabiam quem ele era? Não sabia, não sabia. Elas só reconheciam que os milagres que ele tinha feito e os sinais que acompanhava ele era genuíno e era de Deus. Quando ele entrou, os religiosos falaram assim, manda esse povo calar a boca. Ô Jesus, manda os seus discípulos calar. Ele falou, se esse povo calar, até as pedras vão clamar, querido. Esse mesmo povo foi o povo que mais na frente escolheu Barrabás ao invés de Jesus. Na hora que eles viram que Jesus estava crucificado, assim, sendo humilhado, e falaram, ah, isso não me representa não, quem me representa é Barrabás. O mesmo povo que cantava Hosana, Hosana nas alturas, bendito é o que vem, é o povo que escolheu Barrabás. Mas você acha que Jesus, quando falou assim, se esse povo não clamar, até as pedras vão clamar, você acha que Jesus, ele foi contra esse povo? Não, ele sabia que esse povo era o povo que estava reconhecendo que precisava mudar alguma coisa. Eles não sabiam quem ele era, mas reconheciam quem ele era. Eu dei uma frase, eu tenho convicção de que as pessoas que estavam nas ruas naqueles dias, e as pessoas, os brasileiros que carregam dentro deles uma certa inconformidade, indignação, ou então uma certa revolução do reino de Deus no seu coração, entende que algo precisa mudar. Reconhecem que algo... Se você perguntar para aquelas pessoas, você sabe por que você está aqui? Não sei por que estou aqui, mas reconheço que algo precisa mudar. Aquelas pessoas que cantaram Hosana foram as mesmas que escolheram Barrabás. E foram as mesmas, foram as mesmas pessoas que depois, quando Jesus ressuscitou e liberou seus discípulos, se converteram, aquelas 3 mil pessoas se tornaram a base da igreja e do funcionamento apostólico naquela época. As mesmas pessoas. Jesus só estava transicionando aquelas pessoas. Ele sabia que existe um povo que não se conforma com este mundo, que não se conforma com os padrões. Sabe, e tem uma geração que conforma, que é sangue de barata, que é indiferente, que passa na rua, vê uma pessoa deitada e não sente nada, que olha para as comunidades carentes e não sente nada, são indiferentes, são egoístas, o coração está obscurecido. O Deus desse século cegou o entendimento, trouxe outro tipo de vida, outros valores, outros prazeres, pessoas insensíveis, pessoas que não conseguem perceber o que Deus está fazendo e aonde Ele está. A Bíblia fala que Jacó, ele estava saindo de um lugar, ele saiu de um lugar de conformidade, um lugar de egoísmo, e ele rompeu com a sua natureza de usurpador, ele rompeu com o lugar onde ele traiu o seu irmão, ele rompeu com aquele lugar e falou assim, eu preciso ir aonde Deus está, e ele vai. A Bíblia fala que indo em direção a Deus, porque algo clamava dentro dele, que precisava mudar. Quando ele foi, ele encontra um lugar e encontra uma pedra e põe sua cabeça naquela pedra e dorme. Cara, eu amo esse versículo. Se tem um versículo que eu leio todas as vezes que eu prego, eu não consigo falar uma mensagem sem falar esse versículo. Gênesis 28, versículo 10 em diante. Eu não consigo. Eu amo essa passagem da Bíblia, porque Jacó, ele dorme. Deus aparece para ele, cara, no sonho dele, e fala assim: Jacó, eu sou o Deus de Abraão e de Isaac, e agora a promessa que eu prometi para eles, eu vou cumprir através da sua vida, eu vou fazer que a sua descendência seja mais numerosa do que as estrelas do céu, do que a areia da praia, enfim, eu vou cumprir todas as minhas promessas através da sua vida. É muito maravilhoso ouvir aquilo, é fantástico ver o que Deus estava fazendo através da vida de Jacó, e de repente, Jacó acorda, e sabe o que ele fala? Uau! Ele fala assim: uau! Deus está neste lugar e eu não sabia. Vira para o seu vizinho e fala assim: uau! Pode ser que Deus está neste lugar e você não sabe. Sabe o que ele viu? Ele viu uma escada com os anjos subindo e descendo. Uma escada com anjos subindo e descendo. Ele viu a atividade de Deus no céu e na terra. Ele viu que Deus se movimentava no céu e na terra. Ele percebeu que alguma coisa estava acontecendo, queridos. Sabe o que ele fala? Esse lugar é a porta do céu. Ele percebeu que tinha uma porta que dava acesso a ele ao que Deus estava fazendo, uma porta que abria os olhos dele e fazia ele perceber o que Deus estava fazendo, tirava ele do egoísmo, de ser um usurpador, de um homem que desejava coisas que Deus não estava desejando, e fez ele participar do que Deus estava fazendo. Quantos querem isso? Quantos querem perceber o que Deus está fazendo? Quantos querem sentir o que Deus está fazendo? Isso é fundamental para a nossa fé, isso é fundamental para esses dias, porque vai ter momento que não vai ser, você não vai ter que saber o que a religião te ensinou. Será que eu posso ou não posso? Isso eu posso, isso eu não posso. Ah, isso o pastor falou que pode, isso o pastor falou que não pode. Isso não está funcionando e não tem poder nenhum contra a sensualidade. A Bíblia fala que essas doutrinas não têm poder. Sabe o que realmente tem poder? É a voz do Espírito que te leva a um lugar onde você aprende o que é santo e o que é profano. Um lugar que ele te ensina a discernir a voz dele, a vontade dele. Moisés, ele vem, ele ouve a voz de Deus, ele vem para meio, no meio de um povo, sabe o que ele fala? Ele lembra aquele povo, de onde eles vieram, aonde eles estão e para onde Deus quer levar eles. Palavra geração. Moisés falou assim: eu vim em nome do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Vocês lembram desse Deus? Nós ouvimos falar, mas não conhecemos ele, então agora vocês vão conhecer. Ele traz uma marca do passado, uma promessa, ele pega aquela promessa lá atrás, ele traz a promessa para o presente e ele fala: acorda, porque hoje Deus quer fazer algo no meio de vocês. Acorda, porque Deus vai liberar vocês de um cativeiro, de uma escravidão, de uma mentalidade, e vai levar vocês a trabalhar para ele no deserto, vai dar para vocês uma terra prometida. Entenda uma coisa: se você no presente, agora, se conecta com as promessas do passado, você abre uma porta para o futuro. E Jesus está falando uma coisa: a quem eu vou comparar essa geração? São como crianças brincando na praça. Eu toco flauta e eles não me ouvem. Eu toco lamento e eles não choram. Enfim, eles não sabem o que eu estou fazendo. Como eles vão viver? Como eles vão abrir uma porta para o futuro? Como eles vão participar das coisas que eu quero fazer no futuro? Se eles não sabem no presente o que eu estou fazendo? Vocês não conseguem me ouvir? Fatalidade para mim é não ouvir Deus. Sabe, e eu vou te falar uma coisa. Deus, ele quer falar. Sabe por que eu comecei a tocar ali? E por mim eu não parava. Porque de repente algumas pessoas começaram a ouvir. E começou a falar. E Para mim, eu podia ficar fazendo tim, tim, tim, tim, tim, tim, tim, tim, tim, tim, tim, a noite inteira, só para ver você ouvindo. Só para deixar o Espírito falar no seu coração a noite inteira, sem parar. E você sair daqui embriagada dele. Entende isso? A Bíblia fala do sacerdócio de todos os santos. É o desejo do Pai que todos sejam filhos, e como filhos amadureçam, cresçam e ouçam a voz dele e obedeçam à vontade dele. Vocês creem nisso? E Jesus, ele fala uma coisa: ah, veio João Batista, olha como é que vocês são pequenos. No mesmo texto ele fala assim: veio João Batista, que não come, não bebe, o cara é tipo evangélico mesmo, assim, daquela igreja mais tradicional, cara. O cara é evangélico mesmo, tipo assim, o cara não come, não bebe, não faz nada. E vocês falam, o cara tem demônio. Venho eu que como, bebo, vocês falam que eu sou pecador, amigo de publicano. Que isso, cara, vocês... Mas quando Jesus, no útero da mãe dele, no útero da mãe dele, João Batista, no útero da mãe dela, da mãe dele, encontrou, as duas mulheres se encontraram, o que aconteceu? Eles... Um tá falando, não, eu quero falar com ele. O espírito deles era o mesmo, cara, como criancinhas. Interessante isso, né? E as pessoas adultas não conseguiam perceber o espírito dos dois. Pessoas que só sabem analisar por fora, não sabem sentir o que Deus está, não sabem o que Deus está fazendo, não entrou pela porta, não coloca a sua cabeça na rocha, não se conecta ao que Deus está fazendo. Vocês estão compreendendo o que eu estou querendo falar? Eu acredito que nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos abrir uma porta para o futuro. Precisamos abrir uma porta para o futuro. Precisamos entender o que Deus está fazendo agora e o que Ele quer fazer através de nós para preparar o caminho para o futuro. Eu tenho falado muito sobre isso esses dias. Eu falo, eu não vou esperar Jesus voltar. A Bíblia não fala para você ficar esperando Jesus voltar. Ele fala assim, a um eu dei uma mina, a outro eu dei duas minas, a outro eu dei três minas, o outro eu dei cinco minas, e eu falei assim, negocie as minas que eu te dei, até eu voltar. Ele não falou assim, pega as minas e guarda elas e fica esperando eu voltar. Não, ele falou assim, a palavra negociar em grego é a palavra pragmateuma, pragmate. É de onde sai a palavra pragmatismo, prática, trabalho, exercício, vocação, fiel ao que Deus me mandou fazer. Deus falou assim, eu te dei algo para fazer, trabalhe no que eu te dei para fazer, até que eu volte, prepare o caminho do Senhor. Você pode ficar esperando o Senhor voltar, ou você pode preparar o caminho dEle. Vocês estão compreendendo o que eu estou querendo falar? Mas se você entra pela porta e você percebe os anjos subindo e descendo, você começa a entender o que Deus está fazendo, você começa a ouvir o que Ele está falando, você começa a entender o que Ele está fazendo, então você pode participar do que Ele está fazendo. A Bíblia fala, Jesus, Ele fala uma coisa, eu só faço o que eu vejo meu Pai fazer, isso eu faço. Jesus participava daquilo que o Pai estava fazendo, e nisso Ele era bem sucedido. Tem uma geração de pessoas que não conseguem ouvir a voz de Deus. Eu tô ficando um pouco desesperado, porque eu tenho visto assim, quantas e quantas pessoas cada vez mais indiferentes, cada vez mais assim, se afundando num sofisma social, numa falsa verdade. Sabe o que é um sofisma? Uma falsa verdade, sabe? Uma coisa que parece verdade, mas não é, é uma mentira. Sabe, a mentira do dinheiro, a mentira da profissão, a mentira do futuro, a mentira da segurança. Sabe, Deus me deu um versículo tão poderoso esses dias, cara. Deixa eu ver se eu lembro onde ele está. Falei tanto esse versículo esses dias, mas eu esqueço. Hebreus, acho que é 2, 20, não, 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse, fala comigo assim, para que por sua morte, destruísse aquele que tem poder da morte, a saber o diabo. Agora versículo 15, olha o que ele fala, repete comigo, e livrou todos os que pelo pavor da morte, pelo medo da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a sua vida. Quando Jesus ele vence a morte, ele livra todos aqueles que por medo da morte estavam escravos por toda a sua vida. Sabe, você pode ficar escravo por toda a sua vida se você viver debaixo da influência do medo. Medo do futuro. Medo do que você vai ser. Será que eu vou ser rico? Será que eu não vou ser rico? Será que eu vou comprar um carro? Será que eu não vou comprar um carro? Será que minha profissão vai dar certo? Será que minha profissão não vai dar certo? Será que, sabe, a Bíblia fala, se você lança uma semente, você não arranca os espinhos? Os espinhos são as preocupações do futuro que vai sufocar aquela semente. Querido, não tem nada que tenha roubado mais a paz das pessoas do que as preocupações. Nada, absolutamente nada mais poderoso para roubar as pessoas do que Deus está fazendo do que as ansiedades e as preocupações. Repete comigo: pré-ocupação. Vira para o seu vizinho e fala assim: pré-ocupado. Você está, fala com ele, você está pré-ocupado? Porque se você estiver pré-ocupado e Jesus estiver batendo na porta e você estiver ocupado, ele não vai poder entrar. Porque quem preocupa com amanhã não consegue viver hoje. Porque já está ocupado. Não é verdade? E ele falou: preocupe-se com amanhã, porque o presente eu resolvo. Ou ele falou: viva cada dia o seu mal, o presente, porque o amanhã pertence a mim. O que ele falou? Qual das duas opções? A e B? A B. Então, para você viver algo hoje em Deus, você tem que liberar o amanhã. Você tem que acreditar que o amanhã pertence a Ele. Só que se você tiver medo do amanhã, você está escravo do medo e vai viver condenado por toda a sua vida. Repete comigo: ou eu vivo debaixo da influência do amor, ou da influência do medo. E se eu vivo debaixo do verdadeiro amor, Ele lança fora todo medo. Você tem que se posicionar. Você tem que se posicionar no que Deus está fazendo. Deus é amor. Se você sabe o que Ele está fazendo, você participa. Ano passado eu vim aqui, ano 2011 eu vim aqui. Eu sei porque eu tinha acabado de chegar de Manaus e eu tinha acabado de fazer uma loucura com os haitianos. Hoje eu posso dar um testemunho do que aconteceu naquela época. Eu lembro, cara, eu lembro, não sei quem lembra que eu contei, em 2011, que eu cheguei, né, com os haitianos, lá eu fui implantar uma casa de recuperação lá em Manaus, que hoje está funcionando super bem, acabei de chegar de lá, está acontecendo coisas maravilhosas em Manaus. Mas naquela época eu fui para implantar uma casa de recuperação e Deus falou comigo, eu falei: Deus, eu vim aqui implantar uma casa de recuperação, e Deus falou comigo assim: eu quero que você cuide dos haitianos. Eu falei: Senhor, mas você sabe que eu vim aqui, eu sou especializado em dependência química, eu nunca vi um haitiano na minha vida. Né? Eu nunca tinha visto um haitiano até aquele momento, nunca. E eu nunca tinha amado um haitiano, nunca tinha orado pelo Haiti na minha vida. Verdade. Eu nunca tinha orado pelo Haiti, eu nunca peguei a bandeira do Haiti e falei assim: eu amo o Haiti. Nunca tinha feito isso. Nunca tinha feito isso, cara. Mas, de repente, quando eu cheguei em Manaus, Deus estava fazendo algo. Ele estava fazendo algo. É muito interessante isso. E, de repente, uma pessoa chegou para mim e falou: cara, Deus, eu vim aqui te pedir para você me ajudar a cuidar de 5 mil haitianos. Eu falei: você está louca. Eu falei com a francesa lá, a Chiron. Bateu a cabeça na parede 10 vezes. Eu vim aqui implantar a casa de recuperação, já estou com minha agenda toda organizada. Aí Deus falou comigo bem claro: Cacá, você pode fazer o que você veio fazer, ou você pode fazer o que eu estou fazendo, você pode escolher. Você pode pegar sua agendinha aí ridícula e fazer seus planinhos tudo bonitinho aí, ou você pode participar do que eu estou fazendo, você que sabe, cara. Eu falei... Falei com ela assim: me leva lá nos haitianos, deixa eu só ver pelo menos um haitiano, ver que acontece alguma coisa. Quando eu cheguei lá, cara, Foi colocar a cabeça na rocha. Quando eu cheguei perto do haitiano, foi igual colocar a minha cabeça na rocha e dormir. A cabeça, para mim, é tipo assim, colocar a cabeça na rocha é submeter toda a minha vontade ao Senhor. Quando você faz isso, cara, você se conecta ao que Ele está fazendo e você participa. Eu comecei, quando eu vi o primeiro haitiano, eu comecei a chorar e eu amei aquele haitiano, assim, de uma forma tão desesperada. Eu comecei a chorar tanto, eu tive que sair, dar uma volta no quarteirão, assim, voltar, enxugar meu olho e falar assim, como salvar? Ele estava bem. Eu falei, pronto, estou enrolado. Acabou aquele momento, eu vi o que Deus estava fazendo, não tinha mais como correr. Sabe como é que eu me classifico? Como condenado. Eu acho que as pessoas que decidiram fazer a vontade de Deus, elas são condenadas, sabe? Condenado. Eu me sinto um cara condenado, escravo de um Deus que criou o céu e a terra. Estou bonito na fita, eu amo ser escravo dele, ser servo dele. Cara, ele sabe tudo, cara. Ele é melhor do que eu em tudo. Os pensamentos dele são mais altos que os meus, melhores que os meus, os planos, tudo que ele faz é perfeito, é lindo, é maravilhoso, funciona. Tudo que eu fiz da minha vida até meus 20 anos só deu errado, tudo. Tudo, quando eu falo tudo, é tudo. E quando eu comecei a participar dos planos dele, nunca nada deu errado, é incrível. Nunca nada deu errado. Maluco, nada deu errado. Nada. Tudo deu certo. Casei, eu fico imaginando aquele malucão de 18 anos, viciado em droga, jogando basquete no Minas, malucão de tudo. Hoje um pai de família, cara, uma pessoa que tem feito um trabalho assim no Brasil inteiro. Eu implantei uma escola em 2008 e ela já está em 12 estados. Eu fico perguntando, como? Como? Não sei, só sei de uma coisa, eu quero pegar todas as ondas que eu ver ele, toda onda que ele fizer, eu quero surfar. Eu quero entrar no que ele está fazendo, jogar o jogo dele, é o melhor jogo. Sabe, querido, naquele dia com os haitianos ali, a gente começou a fazer um trabalho, você não sabe o que aconteceu nesses últimos 2 anos. Foi fantástico, foi maravilhoso, não faltou nada. A gente cuidou de mais de 5 mil haitianos, começou a chegar fogão, comida. Teve empresários que, sem o rapaz que ficou lá, o Stênio, que ficou lá em Manaus para cuidar dos haitianos, cara, ele viu milagres em cima de milagres, assim, um atrás do outro, assim. Assim, não foi pesado, cara, só deu trabalho, mas não foi pesado. Sabe, trabalho nós vamos trabalhar, mas não foi aquele peso. Mas deu trabalho, mas não foi pesado, porque Deus estava o tempo todo fazendo. Você só participa do que Ele está fazendo. E sabe o que é interessante? Hoje nós temos a casa de recuperação lá em Manaus, em Maués, e toda a comida da casa de recuperação de Maués, quem manda é o pessoal dos haitianos. Hoje, a base haitianos mantém os viciados em droga lá em Maués. Coisa interessante, né? Eu fui para abrir uma casa de recuperação, para cuidar dos viciados em droga, levantar recursos para poder ajudar eles. Só que hoje eu fui fazer o que Deus mandou eu fazer. Só que o que Deus mandou eu fazer foi tão forte que hoje mantém um outro trabalho. Olha que interessante. Maravilhoso, não é? Eu penso assim. Eu penso que nós precisamos despertar uma geração simplesmente para ouvir. Eu acho que cada pessoa vai ser tão diverso, será tão espontâneo, tão orgânico, tão forte, quando cada um começar a escutar. Quando cada pessoa abrir os seus ouvidos e começar a ouvir a voz do Senhor. Será tão poderoso, porque cada um tem uma expressão, cada um carrega uma música, cada um carrega um som no seu coração. Quando essa música começar a sincronizar e a noiva começar a cantar a música do céu na terra, a Bíblia fala que a criação anseia com dores de parto, ver a manifestação da glória de Deus. Mas eu pergunto para vocês, quando eu olho para esse flying, né, esse banner, firmes, eu pergunto para vocês, o que nos impede de viver isso? Sabe? O que nos impede de viver isso? Nós estamos vendo uma árvore que o tanto que ela está para cima, ela está para baixo. O que nos impede de sermos enraizados, maduros na glória de Deus? Tem uma parábolazinha, uma parábolazinha que é tipo uma historinha que eu quero contar para vocês hoje. Eu acredito que essa historinha vai refletir um pouco daquilo que eu acredito ser o que está bloqueando a vontade de Deus acontecer nessa nossa geração. A história conta mais ou menos assim. Dizem que tem dois homens que plantaram, cada um plantou uma árvore na porta da sua casa. É como se fosse um sistema de... A prefeitura estava arborizando o bairro e deu uma muda de acácia, ou então de cetro. Vamos falar do cedro, que o cedro é uma árvore fantástica e bíblica. E tem uma história interessante sobre o cedro. foi dado para cada uma muda de cedro. E plantou, e todos eles plantaram a sua árvore na porta da sua casa. Só que um certo homem, ele pegou aquela árvore com todo carinho e cavou um buraco, assim, jogou todo tipo de remédio para matar a formiga, plantou aquela árvore. Sabe, queridos, ele cuidou da árvore, ele jogou sementes de adubo e adubou aquela terra, ele fez de tudo para aquela árvore ser uma árvore frondosa, linda e frutífera. Ele fez assim, o seu melhor, cercou a árvore, todos os dias de manhã ele vinha e regava aquela árvore, lindo, ele amou aquela árvore. E o vizinho do lado pegou, fez um buraco, jogou a árvore lá dentro assim, pisou um pouco na terra e entrou para dentro de casa. E o outro vizinho olhou e falou assim, que cara estranho, que cara estranho, plantou a árvore toda torta. E todo dia de manhã, os dois saíam de manhã para buscar o jornal. O do lado de cá vinha mais cedo com a mangueirinha dele, jogava aguinha, cercava, matava as formiguinhas. Coisa linda, coisa linda. O outro olhava, batia o pé, dava um tapa nela e entrava. Foram passando os anos, elas foram crescendo, esse aqui cercando, cada dia melhor, podando, e ela crescendo. E essa aqui, teve uma época que ela ficou assim, seca, porque não jogava água, não jogava água nenhuma nela. Assim, ficou seca, ficou muito seca. E quando ela estava secando, ele fazia assim, ó, dava nela um sacudão, e soltava. E o outro vizinho olhava e falava, que é isso que esse cara está fazendo, gente? E as duas foram crescendo. Aí ela passou aquela fase de seca e começou a ganhar umas folhinhas verdinhas e puf, brotou e bum, rompeu, cresceu. E a outra também, bum, virou aqueles dois cedros lindos na porta da casa. Essa coisa é linda, os dois lindos, muito parecidos um com o outro. Só que um certo dia, se passaram muitos anos, vamos colocar aí 30 anos, e eles continuavam morando naquelas mesmas casas. E esse cara aqui, apaixonado com a árvore dele, o outro também gosta muito da árvore dele, fazia uma sombra linda na casa dele, e veio um furacão naquela rua. Passou um furacão naquela cidade. E veio derrubando as árvores todas. E aquela árvore daquele cara que cuidou com todo carinho, ela virou a raiz assim, ela foi arrancada. E quando ele acordou de manhã, ele chegou na porta da casa dele, viu a árvore dele, depois de muitos anos, no chão. Ele começou a chorar, falando, não, minha árvore, cuidei tão bem dela. E ele estava bem chorando, de repente ele olhou assim. A outra árvore, durinha, só tirou as folhas dela, porque a bichinha ficou lá, que não mexia, cara. Aí ele ficou muito bravo. Por que, Deus? Por que você arrancou? Aí ele cuspiu na dele, ele bateu na dele. Ele, nossa, que é isso? Tem uma injustiça. Aí ele foi lá e bateu na porta da casa do outro. Pá, pá, pá, pá, pá. Aí o cara saiu lá fora. Oi, vizinho, beleza? Beleza? Beleza, nada. Olha lá. Minha árvore, ele falou assim. Ah, eu pensei que isso podia acontecer mesmo. Como assim você pensou? Por que, que a sua árvore não caiu? Você bateu nela, você volta. Aí quase morreu de sede uma época, ficou tão seca que não tinha mais nada. Por que, que ela morreu? Por que, que a sua está viva e a minha caiu? Ele falou assim, eu queria te avisar, mas estava tão empolgado assim, eu preferi ficar na minha mesmo. Ele falou, mas como assim? Porque você regou a sua árvore. Você deu muito mole, cara. Você deu muito mole, cara. Por quê? Porque todo dia você ia lá e jogava aguinha pra ela, cara. Você tirou as formiguinhas dela, bicho. Você tirou todo o sofrimento que ela poderia ter. Você não deixou ela desenvolver. Você protegia tanto ela que você impediu ela de buscar água em outro lugar. Você dava água para ela todos os dias. Enquanto a minha, eu deixei ela ter sede. E quando ela sofreu, ela foi obrigada a buscar água nos lugares mais fundos. E quanto mais a raiz dela desceu, mais ela crescia. Existe a história do cedro que fala que o cedro é uma árvore que vai descendo as suas raízes tão profundo que chega num lugar que ela encontra com a rocha, de onde sai a água, e ele abraça a rocha. E para você arrancar o cedro, você vai ter que arrancar a rocha. Sabe, queridos, a Bíblia fala em Hebreus 5:8, fala que embora Jesus sendo filho de Deus, ele aprendeu, repete comigo, ele aprendeu. Olha, Jesus aprendeu, ele não nasceu sabendo? Sério? Repete comigo, Hebreus 8, Hebreus 5, versículo 8 fala o seguinte: embora Jesus, ele seja o filho de Deus, ele aprendeu a obedecer através das coisas que sofreu. Repete comigo, e tendo sido aperfeiçoado. Passa pro 9. O 9. 5:9. E tendo sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Olha, tem algumas versões que falam assim: e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor. Então, olha que interessante: Jesus não nasce como o Salvador, ele se torna o Salvador. Olha que interessante. Mas ele se torna o Salvador quando? Através das coisas que ele sofreu, porque foi através do sofrimento que ele foi aperfeiçoado. Vira para o seu vizinho e fala com ele assim: você sabia que você precisa ser aperfeiçoado, treinado e não paparicado? Você quer ter raízes profundas? Quer ter? Você quer buscar água em lugares profundos? Entra na escola do Espírito Santo. E a principal matéria é: no reino de Deus tereis muitas aflições, vai sofrer muito, mas tenha de bom ânimo, que ele venceu o mundo e você também vai vencer. Entende isso? Vocês entenderam o que eu estou falando? Para mim, o que mais tem impedido essa geração de desenvolver a sua vocação, o seu chamado, tem sido a redoma que nós temos criado em torno dos nossos filhos, da nossa vida. Nós temos criado um sistema de proteção para nos poupar daquilo que nós não podemos ser poupados. Nós geramos uma geração, eu falo de pinto de granja. Tem o pinti caipira e o pinti de granja. Vocês escutaram a minha história sobre pintinho? Quem escutou essa história sobre pintinho de grande aqui? Poucas pessoas. Eu cheguei numa granja uma vez, lá no nosso seminário, atrás do nosso seminário em Pará de Minas, tem tipo uma granja. Aí eu cheguei lá na granja para comprar uns franguinhos, para fazer uma canja para os alunos do seminário. Estava frio, gostosinho, uma canjinha, eu falei, vou lá buscar. Aí meu amigo, pastor Ale, de Curitiba, entrou no carro, Monza dele, tubarão, aqueles barulhos. A gente foi, subiu uma estrada e entramos na granja. Vup! Quando a gente entrou dentro da granja, saiu um maluco lá de dentro da granja. Desliga o carro, desliga o carro. E eu falei, desliga o carro, desliga, desliga, desliga. O que está pegando? Ele falou assim, cara, aqui é uma granja. Não pode fazer barulho. Eu falei, por quê, querido? Porque os pintinhos morrem de susto. Ô, gente, diante de Deus, na mesma hora, a minha avó, a minha família é de Moeda Velha. Quem já foi em Moeda aqui? A Serra da Moeda aqui, Moeda. Eu todas as minhas férias eu passava em Moeda na fazenda da minha avó. E minha avó tinha que tanto de galinha no fundo do quintal dela, que tem aqueles pintinhos amarelos, sabe? E tava bicudo nele, assim, ó. Pum! Eles rolavam, ele levantava e saía vazado. O meu tio arrancou a cabeça de uma galinha uma vez e ela saiu sem cabeça andando, cara. É ou não é verdade? O que, que é aquele... Oh, aquele bicho come cuspe, come minhoca, pior da vaca. Toma coisa, pior da vaca, bum, dando uma pancada, ele sai rolando, levanta lá de lá. É ou não é? De repente o cara fala comigo que a galinha ia morrer de susto. Né? Eu não processei na hora, cara. Não processou, cara. Na hora eu falei assim, como assim? Como pode? Eu faço pum, pum. Aí eu cheguei lá perto, falei, ah, eu tenho que ver isso. Quando eu cheguei, era um galpão. Tinha 18 mil pintinhos de granja. A cabecinha deles era amarelinha. Naquela fase, o corpo branco de galinha, desse tamanho. Enorme já. Que não conseguia nem segurar a perna, de tão grande que já era. Caía, seu brunfo levantava. Aí tinha aquele tanto de ventilador assim, ó. Aí eu falei assim, queridão, queridão, pra que esse tanto de ventilador? Ele falou assim, tem que ficar bem fresquinho, se fizer muito calor, eles morrem também. Eu falei, que bicho estranho. Seu morre de susto, morre de calor. Aí tinha um monte de lâmpada assim, desligada assim. Eu falei assim, e essas lâmpadas têm problema de vista também? Não é possível? O que vai acontecer com eles, né, bicho? Por que você tá dizendo, não, de noite a gente tem que ligar todas as lâmpadas, fechar, e tem que ficar bem quentinho, porque se fizer frio, eles morrem também. Diante de Deus, bicho. É assim mesmo. Ou, tinha um radinho, gente, diante de Deus. Tinha um radinho pendurado, tocando uma música evangélica. Eu tô falando sério, velho. Lá dentro da granja tinha um radinho. Eu não sei que música estava tocando, não, mas eu acho que estava tocando aquela assim, Minha Vitória é Sabor de Mel. Só pode, cara. E aí, bicho, naquela hora, eu perguntei pro cara, irmão, se os bichos morrem de susto, você entra lá dentro da hora? Ele falou, não, eu quase não entro. Eu falei, então pra que é erradinho lá? Não, sério, por que é erradinho lá? É pros pintinhos também. Eu falei, por que eles são evangélicos? O que está acontecendo? Aí ele falou comigo assim, eu falei, por que aquele rádio? Ele falou assim, é porque eles não podem ficar estressados, porque se estressar, eles morrem também. Gente, de repente, Deus levou Ezequiel no Vale de Ossos Secos e me levou na granja, cara. E eu comecei a ter uma visão naquela hora. E eu falei, gente, parece que alguma coisa assim, sabe... Tá me lembrando alguma coisa, eu tô custando a processar. Que povo que você pode falar assim, morri, desviei, tô indo, vou embora da igreja. Se passar muito frio, dificuldade, desvia. Se passar por temperaturas altas, desvia também. Se não tocar a música que ele gosta da igreja, vai embora chateado, porque não tocou aquela música que eu gosto. Como se o culto fosse pra ele. É ou não é verdade? É na verdade, né? Assim, só serve para o abate. Quarenta e cinco dias, enche de promessa, de bênção, fica gordão e depois passa a faca. 45 dias está pronto para o abate. Que tipo de povo é esse? Povo fraco, fútil, e eu fiquei lembrando da galinha caipira da minha avó. Gente, ela briga com cobra. O cachorro tenta pegar os pintinhos dela de madrugada. Ela dá-lhe bicada. Vem a chuva, ela tá lá. Pô! Trovão, pá, pá. O galinheiro balançando, velho. E a bichinha tá lá, meu irmão. Ela tem uma cor dela. Cada uma tem uma corzinha. Já reparou? Uma peninha diferente. Tem identidade. Dá ovinho. A outra só... Dá ovinho, gera outros pintinhos. Não é? Já comeu o osso de uma galinha, uma frango caipira com galinha caipira? Você já comeu? Dá mole com o osso pra você ver. Tum, rebenta seu dente, ou não é? Agora, você já comeu aquelas galinhas, peito de frango que vende no supermercado, que você come com osso, com tudo, você nem sabe o que é carne, o que é osso? Você mastiga tudo? É ou não é verdade? É ou não é verdade, queridos? Não é ou não é? Lá, aquela, lá na granja, elas não conseguiam ficar em pé, porque a estrutura óssea delas não acompanhou o peso dela. Olha que interessante. E na Bíblia fala que osso, a Bíblia fala que Jesus não deu, a Bíblia fala que não quebrou o osso da sua perna. Não foi necessário, nenhuma parte do seu corpo foi quebrada. Porque osso é a nossa estrutura que se desenvolve no deserto através do sofrimento, através de processo, querido. Eu falo, autoridade prematura só gera futilidade. Eu acredito que eu estou num congresso de juventude. E eu estou aqui, sabe para quê? Eu fui chamado, sabe para quê? Para treinar pessoas. Eu não fui chamado para paparicar ninguém. Não gosto de quem paparica. Tenho raiva de quem paparica. A Bíblia fala, Deus deu uns para pastores, outros para mestres, outros para evangelistas, profetas e apóstolos, para aperfeiçoar, treinar os santos, para que os santos desenvolvam e alcancem a estatura de Cristo. Jesus, ele se torna o Mashiach, ele não nasce como Mashiach, ele se torna o Mashiach. Quando que Jesus se torna o Mashiach? Quando que ele se torna ungido? Quando que ele se torna? Quando o céu abre, com 30 anos de idade, lembra com 30 anos, queridos? 30 anos de idade, você lembra que Jesus aparece no cenário? Apareceu Jesus. 30 anos. O que está fazendo? O que, que ele está fazendo? Quê? Antes dos 30 anos? Treinando. Ele estava sendo aperfeiçoado. A Bíblia fala que ele estava sendo aperfeiçoado através das coisas que ele sofreu, queridos. Com 30 anos, ele aparece no cenário como um filho maduro, não mais como uma criancinha. A Bíblia tem duas palavras para filho na Bíblia. Uma é ruia, a outra é telos. A palavra grega telos significa uma criancinha pequenininha, que não cresce, uma arvorinha. Sabe, aquela árvore ali, ó. Se ela existe e se ela tem uma raiz daquele tamanho, você concorda comigo que ela é muito grande? Sim ou não? É uma árvore madura? Passou processos? Veio ventania? Veio, gente? Veio. Agora, já viu um bonsai? Já viu? Aquela árvore também pode ser um bonsai, se você plantar ela no vaso. Enrijecido. É ou não é verdade? Se não deixar ela crescer, um sistema tão enrijecido, de medo, não podemos fazer isso, porque não podemos fazer isso, não, tem que tomar cuidado, aposentadoria, cuidado com o futuro, cuidado com a escola, cuidado com a vida, cuidado com o ladrão, cuidado com todo mundo. Eu só acredito em Deus da igreja, porque fora dela eu morro de medo de tudo e de todos. Não me fala em nada não, meu irmão. Tenho medo de tudo. O mendigo pediu esmola. Ai, meu Deus do céu. Assassino. Queridos, nós temos que romper com medo do futuro, da vida. Você tem que viver, você tem que sair de um vasinho. Senão você nunca vai buscar água em lugares profundos. Escuta o que eu estou te falando. Tem que romper com medo. Eu sou pai de duas filhas. Sou casado, tenho minha casa, tenho minhas coisas. Mas entenda uma coisa. Um tempo atrás, meu Cacá, você é muito doido, você está vivendo, mas você não é pai. Hoje eu sou pai. Se eu entrar na paranoia do medo, eu não vivo mais. Tem duas palavras para filho na Bíblia. Uma, grava aí, é telos, que é uma criancinha, que não cresceu. A outra palavra é ruios, que é um filho maduro. A Bíblia fala que a criação anseia, o mundo todo espera ver a manifestação da glória de Deus através dos seus filhos. A palavra em Romanos, filhos, ali é ruios, filhos amadurecidos, filhos que desenvolveram suas raízes. Você quer estar firme? Firme não é uma... Faz pensamento positivo. Vou ficar firme agora. Não funciona. Maldito é o homem que confia na força do seu braço. Não adianta. Ficar firme não é uma decisão que você tem que tomar. Ou você tem raiz, ou você não tem raiz. Ou você é um pinto caipira, que que permitiu que o sofrimento, que permitiu que Deus aperfeiçoasse a sua vida, o seu caráter, as suas emoções. Tem pessoas que são tão frágeis emocionalmente, que não conseguem suportar absolutamente nada. Estamos na geração, na era da depressão. Somos frágeis por dentro. Não temos estrutura, não suportamos impacto. Estamos na geração que mais tem trauma neurológico. Quem trabalha com saúde mental aqui sabe o que eu estou falando. Não é só dependente químico, não. Várias pessoas vivem de traumas em cima de traumas. Não conseguem suportar impactos. Não foram criadas para impactos. Foram criadas para ficar dentro de redomas. E não conseguem desenvolver sua fé, sua espiritualidade. São vulneráveis a qualquer tipo de situação ou tempestade que vier a acontecer. Quem falou para você que evangélico não tem tempestade? Quem falou para você que o dia que você aceitar Jesus, os seus problemas iam acabar? É mentira! É mentira esse evangelho. A Bíblia fala que o homem sábio, aquele que ouviu minha palavra e praticou, é comparado ao homem que colocou a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, soprou o vento, veio a chuva, transbordou o rio, bateu naquela casa e ela não caiu. O homem que ouviu minha palavra e não obedeceu e não colocou em prática, é comparado ao homem que colocou a sua casa sobre a areia. Veio o vento, transbordou o rio, soprou naquela casa e ela caiu. Querido, cuidado, irmã. Quase que ela cai, né? Na unção. Pum! A casa caiu. Agora eu te pergunto. A primeira casa soprou vento? A segunda soprou vento? A primeira casa o rio transbordou? A segunda casa o rio transbordou? A primeira casa veio contra aquela casa uma tempestade e jogou ela no chão? Não. E a segunda? Jogou. Entende que as tribulações das suas foram idênticas, só que uma tinha raiz, tinha rocha, a outra não tinha. O que vai determinar? Raízes. Eu amei esse tema. Só que ele, se for falar realmente sobre isso aí, nós vamos ter que ser ofendidos. É ou não é verdade? Nós não podemos ser pintinho de grande, queridos. Não podemos. Nós não podemos desenvolver uma espiritualidade fundamentada em benefício. Sabe, queridos, há muitos anos eu não vou na igreja para ser abençoado. Não quero ser abençoado. Ah, eu vim aqui receber minha bênção. Não. A Bíblia não fala, venha e receba a bênção, fala, seja tu uma bênção. A Bíblia fala, seja tu uma bênção, queridos. Se tu uma bênção. A gente vem à igreja para receber uma bênção. Nós devemos ser a bênção. A criação anseia, com dores de parto, ver a manifestação da glória de Deus. A criação anseia, o mundo todo está aguardando ver filhos maduros manifestando a glória de Deus. Só para terminar aqui. Você sabe o que significa a palavra glória? Quem sabe o significado da palavra glória em hebraico? Peso. Olha que interessante. Peso. Glória. Fala do rim, que é um órgão pesado. Peso. Cuidado, irmã. Peso. Glória é peso. A palavra glória tem três grandes significados. O primeiro, peso. Vou finalizar com essa palavra, tá, queridos? Amanhã eu vou voltar e nós vamos continuar. Peso de responsabilidade. Nós temos que assumir a responsabilidade daquilo que Deus pediu para a gente fazer. Se você ouve, sabe qual é o maior problema de Deus? Sabe, eu descobri o maior problema de Deus. O maior problema de Deus é que Ele fala. Ele não é com um ídolo com a boca e não fala. Ele fala. E sabe qual é o problema maior ainda? É quando você escuta. Porque Ele fala é uma coisa, né? Agora você escutar. Porque quando você escuta o que Ele te falou, você está condenado. Condenado a amar até o último dia da sua vida. Sabe, queridos, a palavra glória significa peso de responsabilidade. A outra coisa que a palavra glória também significa, sabe o que é? A palavra glória também significa imagem. Glória é, já viu aquele versículo? De glória em glória somos transformados à imagem do seu filho. Quem já viu esse versículo? de glória em glória. Por quê? Glória é peso, peso de glória, que é de responsabilidade. Deus quer dar responsabilidade para filhos que são maduros. Vira para o seu vizinho e fala assim: você sabia que Deus não dá responsabilidade para criancinhas? Fala assim: você sabia que a herança só é dada para filhos maduros? Interessante, né? Então, como é que nós queremos viver os planos de Deus? Queremos viver as promessas de Deus? A palavra herança significa a herança eterna que Deus tem para todos os seus filhos. Mas nessa herança tem uma porção. Tem uma porção que é sua. Tem uma porção que é sua. Tem uma porção que é sua. A palavra herança também tem três palavras. Herança, que é a herança geral que Deus tem para a humanidade. Só que dentro dessa herança tem uma parte da herança que é sua, que é a porção. E tem uma outra palavra também, que é possessão, que é tomar posse da herança. É interessante que você, como filho, você já tem uma herança, isso é óbvio. Amém, queridos? Só que dentro dessa herança, Deus te dá uma porção. Só que para você administrar a porção da herança que Deus te deu, você tem que ter, você tem que tomar posse dessa herança. E somente filhos maduros podem tomar posse da porção da herança de Deus. Então, toda a Bíblia vai apontar para que as pessoas cresçam, para que as pessoas desenvolvam, toda ela. Em Hebreus fala, já era dando para vocês, Hebreus 5, já, a continuação desse texto, já era dando para vocês alimento sólido, mas eu tenho voltado a leitinho, porque o alimento sólido é somente para aqueles que pela prática de suas obras geram suas faculdades e sabem discernir entre o sim e o não, entre o pode e o que não pode, entre o santo e o profano. Enfim, imagem tem a ver com identidade. O que é identidade? Olha a resposta dela. Identidade, saber quem eu sou. Essa é a resposta padrão. Que é identidade? Quem eu sou. Mas não é a palavra identidade, vem da palavra idem. Idem é o quê? Igual. Então, identidade não é quem você é. É igual a quem você foi criado. Imagem e semelhança. Então, quando que você sabe quem você é? Quando você tem uma visão de quem ele é. Jesus perguntou assim: Pedro, quem você fala que eu sou? Uns dizem que eu sou o Deus da promessa, da prosperidade, da bênção, o Deus que cura. Muitos se falam sobre mim. Cada um fala uma coisa, mas o que você fala? Tu és o Cristo, filho de Deus. Quando Pedro teve uma revelação, ele falou assim: não foi nem carne nem sangue que te revelou quem eu sou. Quando Pedro teve uma revelação de quem Cristo é, Cristo revelou: então tu és Pedro. Uma pedrinha que vai fazer parte de um tabernáculo celestial. Em outras palavras, queridos, a palavra glória significa responsabilidade, identidade e opinião. Saber o que Deus está falando e fazendo. Somente filhos maduros conseguem desenvolver essas características. Isaías, ele olhou para o Senhor, ele viu a glória de Deus. Isaías 6, não foi? A Bíblia fala que no ano da morte do rei Uzias, queridos, enquanto o rei Uzias não morre, você não vai ver a glória de Deus. Enquanto você não romper com seu medo, o rei Uzias era aquele que mantinha Isaías. No ano da morte do rei Uzias, Isaías vê o Senhor. Morreu um rei que sustentava ele, e ele teve que ter a visão do rei, que ia ser agora a referência maior dele. Deus, ele não tinha visto Deus, ele trabalhava para Deus, mas não sabia o que Deus estava fazendo. Olha que doideira. Ele não estava participando do que Deus estava fazendo. Isaías profetizava, falava sobre Deus, mas não sabia o que Deus estava fazendo. E rei Uzias teve que morrer para os seus olhos ver o Senhor. Quando ele vê o Senhor, o que ele fala? Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos agora viram. Por que que ele foi condenado? Por quê? Porque agora ele viu e viu que estava errado. Aí que ele sentiu? Ai de mim, condenação. Porque ele viu que ele estava fora, que ele não estava fazendo, que ele não estava participando, que ele não estava dentro dos planos de Deus. Ele trabalhava para Deus, mas não sabia o que Deus estava fazendo. Não estava trabalhando com Deus. Você está entendendo o que eu estou querendo falar? A Bíblia fala que Deus manda um anjo com uma tenaz, purifica a boca, purifica os olhos dele e traz ele para a presença dele. Isaías é conectado, enxertado, ele é colocado na presença de Deus, ele entra no que Deus está fazendo. Aí Deus fala assim: agora quem enviarei? Agora quem há de ir por mim? Isaías falou assim: eis-me aqui, Senhor, porque agora eu posso ir pelo Senhor, porque eu sei o que você está fazendo. Agora eu posso participar do que você está fazendo. E ele viu a glória de Deus. Queridos, estou terminando minha palavra aqui. Espero que eu tenha abençoado vocês. Eu sou convidado para treinar. É um congresso, né? Minha palavra é para te confrontar, é para você não dormir. Entendeu? Se não funcionou, não sei. Mas é para te incomodar. Esse é meu trabalho. Eu vim aqui para te incomodar mesmo. Para que você saia daqui triste. Põe a mão no seu vizinho e fala com ele assim: eu te abençoo com muitas tribulações, sofrimentos, para que você seja aperfeiçoado. Deus abençoe você, amém?